essa convocação. Diretamente de Santa Amaro, de irmão para irmão. Com o pé no chão, vou sobrevivendo. As frases do livro da vida continuo lendo. Meu território é complicado, mas tem solução. É só investir, presidente, em educação. A minha geração pode ser a solução. Só tenho 15 anos nesse mundão, então representei bem, este repente. Mago MC, ha, daqui pra frente. Desenvolvendo talento, sem me preocupar com hip-hop. Na cultura hip-hop, me mantém em movimento. O povo que eu represento, preto, pobres e ralés. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6. Lá vai mais 5 e mais 4, mais 1, mais 2 e mais 3. Eu compus essa obra-prima só pra completar a rima com o cantador de vocês. Zebra fez uma convocação, preste atenção. Sou do Guerreiros da Rua com bastante informação. O sistema é um problema constante e consequente, que domina e controla o cotidiano decente de repente. O toque da percussão aumenta o poder da minha visão, é uma confusão. Agora na sequência, Samuel Negão. Fui convocado, é desse jeito que me aproximo. Samuel é meu nome, na humildade rimo. Sempre guiado pelos toques dos tambores, e dos velhos compositores promissores. Valores presentes na nossa cultura. Só se garante na guerra é quem atura. Enquanto passa as horas, eu me dobro a rimar. Rima vinda do berço e no peito a força ensina. Essência de menina, provocante alma nordestina. Chegando junto ao vibrar a vida e sua sina. As canções, as versões, os versos e a cantiga. Tá na alma brilhante, isso que instiga. Sou comandante dos meus próprios passos, navegando alma dentro, controlando o sentimento, instigando narrativa. Oxi, oxi, rap, rap de meu povo, esse é o título. Mais uma página escrita desse capítulo. Valeu meus irmãos pela imensa consideração, por aceitarem minha convocação. Emoção eu senti em cada verso interpretado. É a prova absoluta que meu rap está bem representado. Relacionado, enfim, sem preconceito, formando opiniões, causando efeito. Bato no peito e prossigo fazendo zoada. Então lembra que me se rimando, é cipuada. Representando a mulherada, a grande Nina. Negão Samuel e Nias Terror na disciplina. Finalizo com um grande aperto de mão. Zebral na improvisação.